Salve, paizão. O crime sempre na risca, tá ligado? Esquena de que na voz, pobre louco. Na mesma medida, na mesma batida. Favela até a última gota de sangue. Até o branco da canela. Até o último suspiro. Até a última do fuzil. GO, APGO, RJ. Tamo junto, vagabundo. É o trem, rapá. É a tropa do homem, parceiro. O crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão. É a tropa do homem, parceiro. O crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão. A locomotiva que não para. Bala no desacerto, pilantra bate na lata, morre na lata, meu parceiro. Cadê um pedaço de inferno? Uma panela de pressão, várias PT emburacada. Guerra entre facção, os pisão sempre vem na mão. O crime sempre na risca, deixou rastro, papo é reto. Vacilão, pagar com a vida, sempre justo, certo e correto. Nunca atrasa ninguém, que merece, nós fortalece. Deus não abandona ninguém, favela até o time do fuzil. Até o branco da canela, até o time agotado do meu sangue, até o último suspiro, nós fecha a trapa tua mina direta. Caruso, meu irmãozão, Croquete, salve Jorginho, Joclin, DG, sua função, Axé Luiz tá no coração. Tiborne, um forte abraço, saudade do molecão, das suas palavras, cê tá ligado pra favela, jura que sou pobre, louco, anti-estado. Um salve para os monstrão, Tiquenite, fechou, tá fechado. Débora, mil grau na responsa, 3, 2, 1, a voz dos fundão. A força dos oprimidos, pros irmãos, nós estende a mão, jamais a abandonar um amigo, jamais conspirar com o irmão. Wag, Simon, gordo, doutor, Lacoste, Heine, vem pesadão, papo, tio. Fechou a família, eterno, zóio, nós tá com você. Sei que nem de corpo presente, mas um dia a gente se vê. A tropa do homem, parceiro, o crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão. É a tropa do homem, parceiro. O crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão. Tá palmeado, pega visão. Santa Fé, os moleques, sagagem, coque de pete, caracol, Vera Cruz tá no chão, vai. Que vai ser teu menino, os beco da paz. Mas precisa aquilo, ladrão. Alphaville é vários que fecha Rio Formosa, Badiajão, Vila Maria, vários irmão. CL tá dominado, Pontão Sul só fecha os falcão. Só cão de raços, cria mais brabo. Só os faixa preta, bom de dedo, que nunca vai negar a pátria. Enquanto eu respirar, se invadir, vai tomar rajada do favela, o dono do morro. O respeito é de igual, polícia descarrega o fuzil. Quer fazer projeto social, o rap abraçou o sistema. Nós abraçamos os marginal, pobre louco, cria do morro, até o te mato, meu parafá. A tropa do homem, parceiro, o crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão. É a tropa do homem, parceiro, o crime se organizou. De orelha tá de irmão, poucas ideias pros traídos. A favela nunca se entregou. A paz é que é ficção. O sistema só me respeita de furo e granada na mão.